ZYD 890, 100,5 MHz. Rádio 8 de dezembro, AFM de Jacareí, Praça Conde de Frontem 70, Jacareí, Estado de São Paulo.